Deus está presente. Viva Jesus! O Cristo está aqui, está aqui, já vem em nossos corações para sempre. Leon Denis, em sua obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, tece importantes comentários sobre os benefícios do sofrimento na evolução das almas. Qual é o livro? Livro do Bolso de Cima, Tratado Universal sobre a Dor, Como Vencer o Sofrimento. Página 163. Vivemos tempos de crise. Para que as inteligências se abram às novas verdades, para que os corações falem, serão necessários avisos ruidosos. Serão precisas as duras lições da adversidade. Conheceremos dias sombrios e períodos difíceis. A desgraça aproximará os homens. Só a dor verdadeiramente lhes faz sentir que são irmãos. A dor é que aproxima as criaturas. Está tudo bem, ninguém quer saber de nada. E mais esta sentença da mãe de André Luiz em nosso lar, de natureza destacadamente educativa. Nossa dor não nos edifica pelos prantos que vertemos, ou pelas feridas que sangram em nós, mas pela porta de luz que nos oferece ao Espírito, a fim de sermos mais compreensivos e mais humanos. Lágrimas e úlceras constituem o processo de bendita extensão dos nossos mais puros sentimentos. Por isso é que disse o irmão Zaror: só a verdade ficará de pé. Quem está com a verdade, nada pode temer. O amor revela a luz, e a luz espanta a treva. Que mais quereremos nós? Página 39 agora do Tratado Universal sobre a Dor. A visão que a sabedoria imanente do mandamento novo do Cristo nos abre torna compreensível para nós o incompreensível, suportável o insuportável, esperançosa a própria desesperança. É quando se apresenta clara a mensagem de Casimiro Cunha: se o mundo faz vencedores, Jesus faz invencíveis. Invencíveis e confiantes na certeza de que um dia os que amamos se renderão ao amor do Cristo. Então não mais haverá derrotados, pois o conceito de vitória na terra terá sido divinizado pelo divino conceito de vitória de Deus, que é amor. Qualquer vitória que não seja do amor não nos interessa. O amor revela a luz e a luz espanta a treva. Que mais quereremos nós? Os humilhados e desprezados deste mundo desfarão o império do mal sem destruir as criaturas de Deus, pois apagarão dentro delas aquilo que as arrasa, o ódio, arma voltada contra o peito de quem odeia.

E quando os animais davam glória e honra e ações de graça ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostraram-se diante do que estava assentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo sempre. E lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Meus amigos e meus irmãos, é uma leitura arrepiante, não é? Sacode a gente de tal maneira. Eu tenho certeza que vocês vão facilmente comigo, de maneira simples, com erudição espiritual, dar um passeio maravilhoso neste capítulo 4 do Apocalipse de Jesus, segundo São... Por que o Apocalipse é de Jesus? Alguém se lembra? Onde é que vocês viram isso? Por que que nós sabemos que o Apocalipse é de Jesus? Você falou aí, no versículo primeiro, o quê? Foi você que falou ou foi Regiane? Você não falou, Graciane? Por quê? O que é que tem um versículo primeiro? Revelação de Jesus. Tá vendo? É isso mesmo, não tem segredo nenhum. É para os simples, porque o Apocalipse é simples. Deixa eu puxar aqui um assunto que eu expliquei para a turma ali na cantina da Boa Vontade, que vai entrar daqui a pouco. Até anotei aqui para não esquecer, que a gente esquece. Depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. Depois destas coisas, que coisas? A apresentação das sete igrejas na Ásia, que também são proféticas. Quer dizer, ele teve uma visão, aí começou a ter uma outra, uma continuação de uma visão, porque ele vai ver outras coisas. Começa vendo uma porta aberta no céu. Só pode ser para mostrar alguma coisa importante. E a primeira voz, e como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobre aqui. O espírito dele foi levado lá em cima. Olha só o transe espiritual, transe mediúnico, paranormal, como quiserem chamar. Que a verdade se impõe na terra. E eu te mostrarei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e alguém assentado sobre o trono. Vocês vão se lembrar que ao lermos o capítulo 1 do Apocalipse de Jesus, vemos no versículo 10, ele dizendo: fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Mas nós vamos ler depois, ainda neste programa ou em outro, a nossa interpretação sobre o dia do Senhor. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e alguém assentado sobre o trono. É uma coisa muito importante. Um trono no céu. Não pode ser de nenhum homem, ser humano. E o que estava assentado era, na aparência, semelhante à pedra jaspe sardônica, coisas belas, purpúreas, e o arco celeste estava ao redor do trono. Alguém se lembra o que seja o arco celeste? Arco-íris. É o sinal da aliança entre a terra, entre o céu e a terra. E parecia semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos. Quanta importância! Um trono cercado de 24 tronos. E via sentado sobre os tronos 24 anciãos vestidos de vestes brancas, e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Aqui já há bastante matéria para vocês pensarem. Que a turma em casa deve estar pensando: que negócio de 24 tronos, 24 anciãos, vestiduras brancas, dia do Senhor. O que será que a religião de Deus tem para nos esclarecer? Se vocês prestarem muito bem ao dia do Senhor, vocês vão ganhar uma força, porque poderão estar sempre quando quiserem e depois eternamente no dia do Senhor. Deus está presente. Estadista. Para sempre.